Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Viva, muito boa tarde. Cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o Manuel Lage, do PS, bem-vindo, que hoje substitui a Carla Madeira, que não pôde vir, a Ana Jara, do PCP, o António Perua, do PSD, e o Carlos Artisson, do CDS, não consegue estar hoje presente. Vamos falar de associações centenárias que desaparecem do centro de Lisboa e também das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que em Lisboa tiveram uma adesão impressionante, também no resto do país, mas em Lisboa com um peso maior, com um dos maiores, se não o maior desfile de sempre. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Manuel Lage, vou mesmo começar por si. Muito obrigado, muito boa tarde, Antonieta, e boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. E tendo em conta aquele que é o tema principal, o prato forte do nosso programa, também não poderia deixar de dar destaque àquilo que foi a sessão solene que a Assembleia Municipal de Lisboa levou a cabo há cerca dos 50 anos do 25 de Abril. Foi, se não a primeira, a primeira em muitos anos, a primeira sessão solene. Quando é que foi, Manuel? Foi na passada terça-feira. E, portanto, a Assembleia Municipal, numa terça-feira, reuniu em sessão solene. E a importância é porque, ao contrário daquilo que normalmente acontece, Lisboa, por ser a capital, acaba por ter estas grandes datas sempre ofuscadas pelo plano nacional e, portanto, nós nunca conseguimos ter uma celebração destas grandes datas, do 25 de Abril, do 1º de Maio, a não ser o 5 de Outubro, porque começou em Lisboa e foi na praça varanda, do município, não, na varanda do município. Mas também aí não há uma participação municipal, há uma participação, enfim, do Presidente da Câmara, mas do Presidente da República. Nós, este ano, por serem os 50 anos e por ter sido dia 23 de Abril, nós conseguimos, numa terça-feira, prescindir, no fundo, de discutir daquilo que se passou em Lisboa para celebrar e comemorar estes 50 anos de 25 de Abril. Foi uma sessão muito bonita, acho que estivemos, todos os partidos com representação municipal estiveram à altura, a participação da Câmara Municipal, da Presidente da Assembleia, estiveram as Forças de Segurança, tivemos um início com a banda dos bombeiros sapadores de Lisboa, que animou a sessão, foi um momento muito bonito. Foi muito importante, tivemos... Portanto, foi a última sessão da Assembleia, no fundo, não é? Faz amanhã 8 dias. Faz amanhã 8 dias, sim. E foi muito importante porque Lisboa pôde também celebrar o 25 de Abril. E eu quando digo Lisboa é porque nós normalmente não podemos, acabamos por nunca poder celebrar, a não ser com votos alusivos à data, mas não temos uma sessão solene, estamos sempre ofuscados pela Assembleia da República no 25 de Abril. E neste caso tivemos. E neste caso tivemos, e foi muito importante também para fazer passar a mensagem à cidade, e conseguir cozer, digamos assim, cerzir aquilo que é a comemoração do 25 de Abril, no fundo, com aquilo que se passa hoje em dia na cidade de Lisboa. As dificuldades que existem hoje em dia, aquilo que hoje acontece em Lisboa com aquilo que se passava ou que se passou há 50 anos, aquilo que aconteceu há 50 anos, no fundo, acabámos por conseguir celebrar, por comemorar e por dar a importância à data que era devida, e acho que foi um momento muito bonito que Lisboa merecia e, acima de tudo, que o 25 de Abril mereceu. E por isso foi um momento de acho que estamos todos de parabéns na Assembleia Municipal, e mais do que isso, Lisboa está de parabéns porque celebrou devidamente estes 50 anos. Ana Jara, o seu minuto. Então, muito boa tarde a quem nos escuta, a quem também está no estúdio. Eu queria destacar o 1º de Maio, o Dia do Trabalhador em Lisboa. Depois da manifestação magnífica que o 25 de Abril teve e que abriu à cidade, enfim, vermos novamente as ruas cheias de gente, tal como em 1974, e lembrar que não há Abril sem Maio, tal como no ano da Revolução, apelar a essa mobilização novamente, é esta semana já, na quarta-feira, no feriado nacional, portanto, dizer saiam à rua como saiu. Fulcral, não é? É. É na Alameda, é sempre na Alameda. Sim. Sair à rua como saíram no 25 de Abril e encher a rua desta feita, a Almirante Reis, a Avenida Almirante Reis, de gente. Gostava ainda de suscitar a reflexão neste Dia do Trabalhador em Lisboa, numa cidade que se tem transformado nesta matéria de trabalho e de trabalhadores. Nós sabemos, intuitivamente, todos nós sabemos que a cidade perdeu a indústria, ganhou serviços, enfim, mudou a sua estrutura social, mas também deixou de ser pensada para quem trabalha e à luz desse trabalhador. Eu penso que a maioria das pessoas que trabalham em Lisboa é cada vez mais dificultada, é cada vez mais difícil e caro viver e morar em Lisboa. Há muita Ana, gente... afaste-se um bocadinho só do microfone. Sim. Ele é bastante... Okay. Ele capta bem a sua voz. Há muita gente que trabalha e que mora longe em Lisboa e a cidade tem que ser pensada nestas vidas cotidianas, com base nestas vidas cotidianas, e facilitar os cotidianos tão difíceis de quem trabalha, mas que, vivendo na margem sul, por exemplo, para além das horas de trabalho, passa muitas horas em transportes e no movimento pendular que esta cidade tem para tantas vidas. António Proa, o seu minuto. Bom, eu depois de maio regresso a Abril, mas antes disso quero cumprimentar os nossos ouvintes e os meus colegas de debate aqui hoje, mas regresso a Abril para falar precisamente uma vez mais nos eventos comemorativos dos 50 anos do 25 de Abril em Lisboa e nas dezenas de eventos que continuam a decorrer na cidade e que vale a pena visitar, conhecer, participar. Para quem ainda não o fez, foram já dezenas de eventos que aconteceram, outras várias dezenas, como disse, continuam. Há espetáculos, há inúmeras coisas. Eu queria, exatamente, há de todo o género, conferências, debates, exposições, concertos. Eu queria aqui apenas destacar duas exposições que me parecem particularmente interessantes, de grande qualidade, e que quem não visitou está ainda muito a tempo de conhecer. A primeira é a exposição Factum, na Cordoaria Nacional. São fotografias de António Gageiro, um fotógrafo extraordinário e que ainda para mais um fotógrafo que fez extraordinárias fotografias de vários episódios durante a Revolução. Exatamente. Na rua com uma câmara. É um testemunho interessantíssimo, muito impressionante e que vale a pena visitar na Cordoaria Nacional. Uma outra exposição que eu quero destacar é a exposição 10 Dias que Abalaram Portugal. Esta exposição decorre no mercado do Forno do Tijolo. É uma exposição que conta com a colaboração, aliás, com a curadoria da Efémera, de José Pacheco Pereira, e é, aliás, como costumam ser todas as exposições promovidas pela Efémera, é uma excelente exposição com muitos documentos sobre precisamente os 10 dias que se seguiram ao 25 de Abril, à Revolução, e são documentos extraordinários, muito interessantes, alguns deles muito pouco conhecidos e que vale a pena visitar também. Agora tem lá o casaco que o Palma Inácio usou quando saiu quando foram libertados os presos da prisão. Tem o casaco exposto. Vale a pena ver esses documentos também, e também se trata de um documento, artefactos, mas que são muito, muito variados, alguns deles absolutamente inesperados, mas que enriquecem o nosso conhecimento e a nossa proximidade passados 50 anos da Revolução de 25 de Abril. Falamos então das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que em Lisboa tiveram uma adesão impressionante, com um dos maiores, se não o maior desfile de sempre. Pela primeira vez, creio, desfilaram a Iniciativa Liberal e JST. O desfile tem toda uma hierarquia, apesar de não parecer, quem se junta simplesmente à parte onde a população pode desfilar, sem estar, enfim, perto ou com nenhum dos partidos, ou nenhum dos sindicatos, ou nenhuma das associações que marca a presença. A noção de que o 25 de Abril não pertence apenas à esquerda talvez tenha ficado um bocadinho mais clara este ano, no sentido de que houve também partidos de direita que desfilaram, que foram integrados no desfile de forma oficial, digamos assim. Era a JSD, se não estou em erro, e a Iniciativa Liberal, que lá estavam. Ana Jara, vou começar por si. De facto, foi um desfile impressionante, não foi? porque teve muita, muita, muita gente, muitos milhares. Eu acho que não, ninguém, não se fez a contagem das pessoas, não é? Ninguém sabe exatamente, porque há aqueles programas que contam as pessoas, quando veio o Papa, sim, usaram isso. Dizem são milhares, os programas que com notícias dizem só milhares de pessoas. Milhares, milhares, milhares, mas foram então, muitos milhares de pessoas, não é? Sim, eu também andei à pessoa, queria falar aqui do número exato e não fizeram essa contagem. Os números que há, penso que são da PSP, que falam em muitos milhares de pessoas em Lisboa, mas sim, não diz exatamente quanto. Se calhar ninguém se ocupou de pedir a uma empresa dessas que fazem a contagem que fizesse a contagem. Sim, de qualquer maneira. Eles fazem a contagem por mancha, não é? Eles fazem ali uma conta matemática por metros quadrados e por mancha populacional naqueles metros quadrados, não é? Sim, mas as imagens falam por si e quem lá esteve também verificou a diversidade de pessoas, a quantidade de jovens que foram mobilizados. Muito, e que, e que toda uma geração que não viveu o 25 de Abril, mas que com esta, neste ano demonstra que é importante e que importa e reconhecer os valores de Abril. Eu queria dizer que Lisboa, que foi o palco da hora em que o país foi libertado, uhum, de uma ditadura, fariam, obviamente, tornariam óbvio que esta cidade de Abril fosse comemorada de uma forma vigorosa e com alcance e profundidade que nós consideramos que não foram conhecidos. E, portanto, nós tivemos grandes eventos, agora ultimamente até o ano passado, Jornada Mundial da Juventude, enfim, Web Summit, vimos a cidade acontecer, enfim, estar cheia de cartazes e de anúncios e de uma programação que visava informar as pessoas de tudo aquilo que é a comemoração do 25 de Abril a partir da Câmara Municipal, que é, enfim, a entidade que deve gerir uma comemoração, para além daquelas que são nacionais, nesta cidade onde ocorreu o 25 de Abril. E, portanto, nós não vimos isso acontecer, vimos acontecer, enfim, algumas coisas com qualidade. Lembro-me o espetáculo de que falei a semana passada, o espetáculo de EGEAC, com as músicas e com, enfim, com uma diversidade de intervenientes. No entanto, aquela montagem no Terreiro do Paço ficou aquém daquilo que deveria ser uma representação daquilo que o povo merecia. Em que sentido, Ana Jara? No sentido que o povo que acorreu ao 25 de Abril, às comemorações, sim, no Terreiro do Paço, teve a oportunidade de ficar fora de um recinto, com cadeiras de pessoas, enfim, selecionadas pela sua, enfim, atividade política, enfim, muitos representantes de outras entidades, mas que ocupava uma grande área em frente ao palco e o que impedia as pessoas de, enfim, estarem junto daquilo que foi um grande espetáculo, enfim, aberto. E claro, com essa vertente de ser aberta a toda a gente. Ou seja, gratuito, sem plateia, não é? A sua ideia é que o espetáculo seria melhor sem plateia. Foi um pouco, aliás, as imagens que passaram em drones, eu penso que passou na televisão, era um espelho disso. Eu pensei, é uma imagem de uns 50 anos do 25 de Abril, que deveriam ser o povo, enfim, a praça com o povo e com as pessoas. Estava bastante cheio. Estava, mas havia uma vedação. E, portanto, porque fizeram uma plateia, sim, de cadeiras, uma não é? Imagem de certa forma desequilibrada em relação àquilo que deve ser o 25 de Abril. Queria também focar uma coisa: Lisboa como cidade de Abril tem obviamente esta memória e esta carga e deveria estar a celebrar estes 50 anos, mas Abril também é um projeto e sempre foi um projeto, é um projeto em construção, o país melhorou, as condições de vida das pessoas melhoraram, mas temos uma cidade para concretizar com desigualdades, exclusões, enfim, dificuldades. Melhorou muito, o que não quer dizer que não haja muita coisa por fazer, não é? Há muita coisa por fazer ainda, e esse Abril e esses direitos conquistados de Abril, direito à habitação, direito à cultura, direito ao desporto, enfim, direito à igualdade, à saúde, direito à a todos os direitos que estão plasmados na Constituição, que deveriam estar há 50 anos já muito bem construídos, ainda estão em construção, cabe-nos, enfim, aqui sentamos-nos alguns políticos da cidade e falamos sobre estas questões para um público mais vasto, mas cabe-nos ter essa consciência e tentar que a cidade de Abril seja cada vez mais igualitária, sem exclusões, sem desigualdades, como esta que eu evidenciei no início, que é muita gente que aqui trabalha e passa horas para aqui chegar. António Proa, gostou destas comemorações do 25 de Abril e de certa forma o dia 25 de Abril em Lisboa foi bastante emocionante por causa dos tais muitos milhares de pessoas. Precisamente, que gostei, ali, né? Gostei e gostei muito e não posso estar nada de acordo com o que a Ana Jara disse. Eu compreendo que a Ana Jara tenha que encontrar um pretexto para criticar as comemorações do 25 de Abril organizadas por responsáveis políticos que são eleitos democraticamente e que estão na Câmara, que têm essa responsabilidade e que não, e de que o PCP não faz parte. Agora, dizer que as comemorações foram pouquinho, eu não posso de todo estar de acordo. Aliás, eu há pouco, quando referi os eventos que se realizaram e que se estão ainda a realizar em Lisboa, eu fui buscar essa informação precisamente ao site, à página de abertura do site da Câmara, que tem, eu contei, são pelo menos mais de 70 eventos que lá estão listados, uns que ainda estão a acontecer, outros que já aconteceram, outros que decorrem ainda, que não decorrem mais uns dias, e todos eles com o envolvimento e com o apoio da Câmara Municipal. E portanto, como nunca aconteceu, a Câmara Municipal de Lisboa mobilizou-se e empenhou-se para promover eventos de vária ordem, portanto muito democráticos, que atingem vários públicos, mais jovens, mais idosos, de todo o tipo de atividades, e portanto não posso estar de acordo com essa ideia de que a Câmara ficou aquém daquilo. Claro que se poderia sempre fazer diferente, que se poderia fazer ainda mais, mas ainda dizer que se fez... Claro que sim, mas isso, 50 anos, isso faz, claro que sim, e nunca houve, exatamente, e isso teve o significado de nunca ter havido tanto empenho, tantos eventos, precisamente para comemorar estes 50 anos. E o desfile foi provavelmente dos maiores. O desfile foi. 70 eventos numa cidade como Lisboa. Mais de 70 em que a Câmara está envolvida, para além dos muitos mais, de que várias instituições promoveram, nomeadamente as juntas de freguesia, porque houve também muitos eventos promovidos exclusivamente pelas juntas de freguesia, também dos mais variados. E portanto não posso estar de acordo, acho que é não querer ver a realidade dizer que o município de Lisboa não se empenhou. Empenhou-se, e ainda bem que se empenhou, porque é justo comemorar a importância dos 50 anos do 25 de Abril. Relativamente ao que aconteceu, quero dar apenas duas notas. A primeira, para sublinhar aquilo que o Manuel Lage referiu relativamente à importância da sessão solene de comemoração na Assembleia Municipal. De facto, há muitos, muitos anos, eu diria há dezenas de anos, que não se realizava uma sessão solene, ao contrário do que acontece, aliás, na generalidade dos municípios, em que as municipais reúnem de forma solene para assinalar os aniversários do 25 de Abril. Lisboa não tem essa tradição há muitos anos, por razões, aliás, que o Manuel também já referiu, o facto de ser na capital, exatamente, mas na Assembleia Municipal, este ano, fizemos questão de fazer essa comemoração, e de facto a cerimónia foi muito dignificante para todos aqueles que quiseram comemorar o 25 de Abril e para a cidade. Para terminar, relativamente à questão sobre o desfile da Avenida da Liberdade, foi de facto impressionante. Eu queria precisar, tanto quanto é possível, um pouco a referência aos muitos milhares, porque foram centenas de milhares. E, portanto, essa foi a única... É a certeza que temos, não é? É, foram centenas de milhares, foi de longe a maior de sempre. Será que há empresas que fazem esta contabilização e, neste caso, ninguém se lembrou deste caso? Pois, seguramente alguém o fez, os dados não são conhecidos, mas certamente a PSP tem essa capacidade, as empresas dos telemóveis também têm essa capacidade. Eu acho que há empresas que fazem isso. Isso, enfim, não é conhecido, mas seguramente que foi feito. Mas eu, relativamente ao desfile da Avenida da Liberdade, cidade, que foi de longe indiscutivelmente o maior de sempre, queria precisamente destacar a diversidade daquele desfile. Finalmente, eu diria, arriscaria dizer que ao fim de 50 anos, finalmente quebrou-se, e eu espero que definitivamente, a apropriação do 25 de Abril apenas por alguns. O 25 de Abril e o desfile na Avenida da Liberdade foi absolutamente plural pela primeira vez. E isso é muito importante destacar. O 25 de Abril fez-se para todos aqueles que acreditam na democracia e por todos aqueles que defendem a democracia e estiveram, de forma geral, representados, presentes no desfile. Aliás, certamente não é por acaso que o desfile foi o maior de sempre, porque de forma também ímpar foi participada por todos aqueles que acreditam no 25 de Abril. E eu, para além das representações que a Antonieta referiu, quer da JSD, quer da Iniciativa Liberal, a Iniciativa Liberal, aliás, faz questão de afirmar que desde que foi fundada, que participa nos desfiles, diga-se de passagem, num ano ou outro foi menos bem recebida por alguns, mas enfim, isso agora felizmente não aconteceu, mas eu quero destacar sobretudo uma presença que é simbólica e que de facto assinala de forma definitiva que o 25 de Abril é de todos. A presença da segunda figura do Estado, do Presidente da Assembleia da República, que fez questão de desfilar na Assembleia da República, aliás, acompanhado pela Generalidade... Desfilar na Avenida em representação da Assembleia. Em representação da Assembleia e acompanhado pela Generalidade dos membros da Mesa da Assembleia da República, dos vários partidos. E isso é muito simbólico, mas é muito significativo. Ele disse que era uma questão de simbolismo também. É muito significativo. E eu espero que isto tenha sido o primeiro ano em que aqueles que acreditam na democracia e que achavam que podiam ser menos bem tratados por alguns que se apropriavam do 25 de Abril, deixem de ter esse receio e passem também a participar de corpo inteiro neste desfile, nesta celebração da liberdade que é de todos. Isso mais em relação aos partidos, porque as pessoas podem sempre juntar-se de forma anónima, depois claro na outra sim. parte do desfile. Claro. Manela, já alguns comentadores eu ouvi dizerem que talvez a enorme participação, tem a ver obviamente com os 50 anos, que é um número redondo e um número muito importante, mas que também pode ter a ver com o resultado das eleições, ou seja, com a ascensão, digamos, a 50 deputados pelo Chega, que é uma forma de dizer... estão aí 50 deputados, mas nós estamos todos aqui a favor da democracia e, portanto, quase como reação. Parece-lhe que também pode ter sido um bocadinho isso ou não? As pessoas dizerem, não, eu não vou ficar em casa este ano, eu este ano vou mesmo para a rua, tenho que ir. Pode ter sido um conjunto de fatores. Fatores incluindo eu acho este. Que pode obviamente ter sido. Eu ouvi também, alguns comentadores também dizerem isso. Sim, por é isso possível. Estou a perguntar. Eu diria, antes de mais, que não foi a primeira vez, o António já o disse, não foi a primeira vez que a Iniciativa Liberal participou, também não foi a primeira vez que a JTC participou. O ano passado estavam os dois, eu estive lá o ano passado, este ano não estive. Eu disse porque, aqui, sim, mal, sim, na introdução, que sim, pensava não, que tinha sido não, a primeira não, vez claro, que a JTC. Mas já... é normal, eu por acaso este ano não estive. Nenhum porque... partido foi impedido de participar. Não, nos não foi. Eu por acaso este ano não estive porque. Sim, mas vão lá para trás, não é? Porque, como se sabe, a associação não, só permite. Sim, sim, as vão lá para trás. Eu já fiz parte da comissão. Toda a gente sempre. Toda a gente. Eu já fiz parte da. Não, aqui a referência era enquanto partido, Ana. Enquanto partido. As pessoas, claro, que as pessoas podem ir. Eu também já fiz parte da comissão organizadora do desfile, enquanto, na altura, enquanto representante da Juventude Socialista, ainda sou um jovem, mas já deixei a Juventude Socialista quase há 20 anos, mas na altura ainda não tinha 30, portanto já foi algum, e na altura sim, de facto, os partidos políticos ocupam uma determinada posição que é destinada precisamente aos partidos estarem no desfile. Há uma ordem, de facto, como a Antonieta disse. Agora, há uma hierarquia, não é? Feita sim, não, eu não diria hierarquia, mas há uma ordem, sim, uma ordem que é colocada e que faz todo o sentido. E, portanto, eu acho que... É como uma mais importante, mas eu acho que mais importante do que quem é que vai onde, quem é que se coloca onde, eu acho que mais importante do que isso... É participar. E aquilo que nós vimos é que quem quis participou, aliás, como sempre, e felizmente foi nos 50 anos, e eu fico feliz, e acho que esse é o momento que nos deve alegrar. Eu, como dizia, eu tenho participado sempre que posso. Este ano não pude, porque, enfim, como disse há pouco aqui em off, fui pai há um mês e, portanto, não pude estar presente, e por isso foi-me todo impossível, mas foi com grande alegria que vi todas as pessoas na rua. Por esse motivo que a Antonieta referiu, acho que aquilo que vimos aqui, se houve mais, podia ter havido mais iniciativas da Câmara, se podia ter havido menos, eu acho que acima de tudo, e acho que isso é pouco relevante para as pessoas, eu acho que o grande problema, e aquilo que nós hoje em dia temos, é uma celebração, e acho que as pessoas perceberam que nós temos um problema grave neste momento. Nós temos uma democracia que se está a consolidar, mas que está ameaçada, e nós estamos perante uma crise que é a verdadeira crise de valores, e as pessoas já perceberam que é isso que está em causa. O que está em causa não é a paz, não é a guerra, não é a crise económica, não é a crise financeira. O que nós temos é uma crise de valores, e é isso que está aqui em causa. O que está em causa é a própria democracia. É que ao fim de 50 anos Portugal deu um salto qualitativo e quantitativo muito grande. Nós vivemos muito melhor do que vivíamos há 50 anos, apesar de haver alguns, porque há sempre, alguns que têm saudades do antigamente, faz parte. Mas a verdade é que para a grande maioria da população as pessoas vivem melhor, mas mesmo assim as pessoas muito sentem melhor, que... incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Especialmente, Antonieta, para as mulheres. Nem é preciso mulheres ter existido antes do 25 de abril. Têm um conjunto de direitos que nunca teriam. Claro, as mulheres não tinham direitos. É o caso das mulheres trabalharem, de não terem que ter autorização dos pais ou dos maridos para saírem do país. Para ter uma conta bancária. Para ter para uma fora, conta bancária, para trabalharem, para ter um isqueiro. Tudo esse tipo de licenças que eram era para de todos. Direitos. Enfim, era exato, e portanto isto são direitos. A do isqueiro eu acho maravilhosa. São direitos que hoje em dia nós damos como adquiridos e que é importante que nós continuemos a passar aos jovens e àqueles que vêm depois de nós. Maravilhosa. E por isso eu costumo dizer que nós temos que continuar a abri-lo, e de facto é muito importante que se perceba que Portugal está a competir na Europa, mas está a competir com democracias que têm democracias consolidadas, que têm muito mais tempo de democracia do que nós. E este é o nosso grande problema. Será que nós conseguimos continuar a combater pela democracia em si? E é isso que está aqui em causa. Portanto, esta é a grande crise de valores. Não interessa aqui isso, a Câmara podia ter feito mais ou podia ter feito menos. Obviamente que podia ter. O António vai sempre dizer que a Câmara fez imenso e que nunca nenhuma fez tanto, e a Ana vai dizer, e eu também podia dizer, que podia ter feito muito mais. A verdade é que as pessoas saíram à rua porque sentiram a necessidade, tal como sentiram há 50 anos, de sair à rua. Apesar de na rádio o MFA dizer não saiam à rua, e toda a gente saiu à rua. E esta é que é a verdade, tal como aconteceu há 50 anos. Sobre os isqueiros, uma pequena se está a ouvir, seguramente muitos ouvintes da Rádio Amália lembram-se do tempo do antes do 25 de Abril, e as licenças para os isqueiros era, segundo creio, há um livro do António Costa Santos, um livro muito interessante, sobre todas estas regras de antes do 25 de Abril, algumas regras como as professoras não se podiam casar, as hospedeiras também não, sem uma licença. E a regra do isqueiro, creio que era para proteger a indústria dos fósforos em Portugal, que o Salazar fez essa regra, que era preciso uma licença para se ter um isqueiro. Portanto, havia algumas pessoas com isqueiro, tinham uma licença, eram os mais importantes, os outros tinham que fumar com fósforos ou recorrer só a fósforos. E o António Costa Santos tem um livro sobre isso muito interessante. Querem acrescentar mais alguma coisa sobre o tema antes do intervalo? Eu sobre o 25 de Abril gostava, diga, só de dizer, Antonieta, gostava só de dizer que nós continuamos a ter uma necessidade de manter os direitos que foram adquiridos e não negar direitos. Nós celebramos em 2020 os 500 anos dos descobrimentos. Tem-se sempre de tomar Portugal. Conta da democracia, não é? Temos, mas nós celebramos os 500 anos dos descobrimentos, e Portugal foi um povo que saiu de Portugal, e nós comemorámos isso ainda agora em 2020, e nós que lutámos por direitos por esse mundo fora. E não podemos agora negar direitos nem aos portugueses, nem àqueles que escolhem Portugal para viver. E por isso nós temos que assegurar que todos temos esses direitos: direito à habitação, direito à educação, direito à saúde, direitos que conquistámos com o 25 de Abril. Não só para nós, mas como para todos aqueles que escolhem Portugal para viver. Nós que fomos aqueles que, ao longo dos 500 anos, destes 500 anos, saímos daqui, continuámos a sair, e felizmente nós agora conseguimos acolher aqueles que escolhem Portugal para a sua casa. E portanto nós temos que os saber receber de braços abertos, e agradecer-lhes o facto de cá estarem e de nos ajudarem a ser um país que consegue acolher, e que com eles vai mudando a sua pirâmide etária, a sua natalidade, a sua segurança social, o seu crescimento, e essas pessoas que vêm e que escolhem Portugal para trabalhar e que vêm por bem. E, como dizia a música, seja bem-vindo quem vier por bem. Ana Jara, para terminar, então, um minutinho sobre este tema. Para uma coisa são as pessoas livremente quererem celebrar o 25 de Abril. E isso é manifestamente claro que querem celebrar e que é uma matéria, enfim, neste momento, 50 anos depois, adquirida e relevante. E este ano demonstrado de forma evidente, não é? Muito relevante para o povo português. Queria também deixar expresso que nunca ninguém, enfim, impediu a qualquer força política ou alguém de se manifestar no 25 de Abril. O que é facto é que eu passei muitos 25 de Abril com muito menos gente do que este. Do que este ano, sim. Pronto, este ano foi visivelmente. É um facto, enfim. Houve uma adesão maior. Houve tempos em que, se me recordo, nem se usava um cravo vermelho. Havia partidos políticos que usavam um cravo branco, com vergonha, talvez, do cravo vermelho. Já passámos por vários períodos históricos ao longo destes últimos 50 anos. Enfim, mas mesmo assim as pessoas têm todo o direito, portanto, de ir, se não quiserem ir de cravo este vermelho. Este ano é muito relevante cravo, e bem, não é? E é abrangente. Apesar de tudo, não há uma farda para ir, sim, para celebrar isso, o 25 de Abril. Não, mas haver uma farda era, aliás, contrário à liberdade. Já saberem onde é a Avenida da Liberdade, no Dia da Liberdade, já não é mau. Eu já fico contente de terem isso. Os caminhos que levam a esse encontro são sempre muito importantes e fundamentais para construir uma sociedade de igualdade e de liberdade. Outra coisa são as instituições que têm o dever de comemorar. Eu ontem estive num concerto de Sérgio Godinho, promovido pela Junta de Freguesia de Benfica, ao qual ocorreram milhares de pessoas também, estou segura, e que ficaram fora do recinto onde ocorreu. Portanto, prova que qualquer celebração... Que era nesta no Palácio cidade, da Aldeia, não é? Exatamente. Que qualquer celebração que diga 25 de Abril e que inclua, enfim, a cultura desse período e com, enfim, artistas que são altamente relevantes para o património que nós temos com dessa cultura e desse tempo e dessa... O Sérgio é um deles, dizer respeito, claro, a esta celebração. Aliás, ele cantou todas as músicas históricas desse tempo. E toda a gente sabe a letra. Claro, toda foi a gente sabe de cor. Maravilhoso o concerto. Sim, sim. Mas é prova que, se calhar, e diria diretamente ao António Proa, 70... eventos numa disse que são 70, eu disse que contei pelo menos 70. Pronto, mas eram mais do que 70. São poucos, para uma cidade como Lisboa. Deviam ser 170, mas eu acho que a Ana Jara ainda continuaria a dizer que eram poucos. Não, é que nós passámos aqui uma jornada mundial da juventude em que nós não podíamos olhar para lado nenhum que não tivéssemos um cartaz alusivo a dizer-nos onde é que eram as coisas. Mas isso não foi mal, para não? Não, pronto. Mas não temos e relativamente equiparado, ao 25 de Abril, equiparado da nossa história, que nos diz respeito a todos e que é um sentimento unânime. Eu é que não comparo. Agora, António, últimas palavras. Sim, o erro é a Ana Jara comparar o que é incomparável. Não, eu estou a dizer que reclamo que o 25 de Abril registo nas ruas desta cidade, que é a cidade de Abril, com a mesma expressão. Registo, ou maior, registo maior que a Ana Jara está incomodada. A Ana Jara está incomodada pelo facto da Câmara se ter empenhado tanto. Veja, 25 de novembro, também não podíamos olhar para o lado que não tivéssemos um cartaz. E isso é uma boa nota, aliás, para eu terminar o 25 de novembro, porque eu acho que também, felizmente, mas foram precisos 50 anos para se normalizar a importância e a relevância que o 25 de Novembro, como episódio no âmbito deste processo democrático, pois não, aliás, havia alguns que corriam o risco era de ser fuzilados se saíssem. Mas enfim, não vou entrar por aí, quero apenas dizer o seguinte: o 25 de Novembro, felizmente, também ficou agendado para ser normalizada em termos de comemoração de um momento importante do processo de democratização. Um momento, aliás, muito importante para o processo de democratização. Não percebo também porque é que a esquerda não gosta do 25 de novembro. Se calhar vamos passar 50 anos. O maior protagonista foi o Mário Soares. Não, isso não é verdade. Ou pelo menos não é toda a esquerda, não é, Manuel? Não tem nenhum problema com o 25 de novembro. Antes, pelo contrário, aliás. Aliás, um dos fundadores, Mário Soares, teve um papel importantíssimo. Exatamente. Por aí o PS. está muito bem resolvido e os portugueses sabem disso. É verdade. Portanto, não vale a pena tentar escamotear ou inventar agora. Às vezes, generalizar esquerda, pois, tal como generalizar direita, pois, às vezes depois cometem-se imprecisões. Nem toda a esquerda, nem toda a direita. Pronto, exatamente. Convém não misturar alhos com isso. E o 25 de Abril deu-nos essa possibilidade da diversidade das esquerdas, das direitas. Eu estava a dizer que era toda. É culpa essa, estamos a ouvir com o 25 de Abril e celebramos o 25 de Abril e, obviamente, não temos nenhum problema com o 25 de Novembro, porque foi o Mário Soares. E o PSD, quer dizer, fez também, já me parece um bocadinho de apropriação, mas foi um protagonista fundamental. Bom, vamos para um pequeníssimo intervalo no Fórum Lisboa, que está animado hoje, como podem ouvir, e voltamos já daqui a pouco. Até já. Amália. Este ano vou surpreender a minha mãe. Então, não me digas que encomendaste uma caixa de chocolates belgas aromatizados. Não, bem melhor, uma lotaria. Ofereça a Lotaria do Dia da Mãe, 1 milhão e 200 mil euros, e em média, uma em cada três é premiada. Mãe, há só uma, mas sorte, há uma em cada três. Dia 6, anda à roda. Amália sempre. Recordamos as histórias de saudade que a fadista nos deixou. Amália sempre. De segunda a sexta-feira, às 17h45. Patrocínio Ótica Modelo, Instituto Ótico de Setúbal. Precisa de mudar os seus óculos ou lentes? Agora está mais fácil. Troque os seus óculos ou lentes e pague até 12 meses sem juros. Descubra a Cofidis Pay numa das nossas lojas Instituto Ótico em Setúbal. Ou peça informações através do 927-601-788. Chamada para a rede móvel nacional. O pagamento das prestações com 0% de juros e encargos será efetuado no cartão de débito ou crédito do cliente através da solução de pagamento assente em contrato de factoring entre a Cofidis e o comerciante. Informe-se na Cofidis, registada no Banco de Portugal com o número 921. A solução de pagamento apenas está disponível nas óticas aderentes e não é acumulável com promoções, campanhas, saldos, parcerias ou acordos em vigor. Descubra o novo bairro das artes em Lisboa. Destacando-se no Mad Gallery, Marvilla Art District, o atual epicentro cultural da capital, encontram-se as cativantes obras de Ricardo Tadeu Barros, suas Loving Letters. Com uma envolvente mistura de cores e formas, esta exposição singular irá cativar os seus sentidos. Visite-nos agora e mergulhe neste universo de expressão artística sem fronteiras. Mad Gallery, onde a arte ganha vida. Filipe Vieira apresenta o disco de estreia Sabe Deus, ao vivo em Lisboa. E agora rasga as frases feitas e os teus... Uma alma fadista em diálogo com a pop e a música urbana portuguesa. Dia 20 de maio, 21 horas. A irreverência de Filipe Vieira sob ao palco do Teatro Maria Matos para um concerto imperdível. Uma coprodução EGEAC, Museu do Fado e HM Música, com o apoio da Rádio Amália. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. E agora vamos para a segunda parte do Fórum Lisboa. Estivemos a falar basicamente das comemorações do 25 de Abril, nomeadamente em Lisboa, que foram impressionantes. E agora falamos de associações centenárias que tendem a desaparecer do centro da cidade. Sinto-me sem chão para criar, faz parte de uma frase que está no Expresso, num artigo do Expresso que foi feito sobre isto. Em Arroios, Chabregas, Marvila, Intendente e Baixa, os artistas estão a ficar sem estúdios e sem ateliês. Parece que hoje em dia já começa a ser raro uma associação que não esteja com problemas deste género. No ano 2000, lê-se, havia registro de 700 associações e hoje já só serão cerca de 550. Lisboa perde mais de uma centena de coletividades em 24 anos. Ana Jara, vou começar por si, até porque a ANEC propôs este tema, mas eu lembrei-me de quando aqui falámos das lojas históricas, por exemplo, que não têm nada a ver com estas associações, mas que são lojas que têm um estatuto, digamos, que as protege, não é? A quem a Câmara dá um estatuto de loja histórica para estar protegida, nomeadamente de um grande aumento de renda por parte do senhorio, por aí fora, para que não fechem todas e para que nós não digamos que fica Lisboa igual a qualquer outra cidade. Mas falando um dia com o Diogo Moura, que já foi nosso residente aqui do programa, antes de ser vereador de Lisboa, e ele me contava que, por exemplo, uma retrosaria na Baixa, que faz cerca de 300 a 400 euros por mês de negócio e que estava ali no centro da Baixa, que tinha estatuto de loja histórica. O senhorio chega ao pé daquela senhora, da família que está à frente da retrosaria, e oferece-lhes quase meio milhão de euros. É óbvio que eles pegam no dinheiro e vão-se embora. Querem lá saber, aquilo sai-lhes a sorte grande. Será que com estas associações também acontece este género de coisas ou não? Eu diria que isso é capaz de ser uma raridade, não é? Uma raridade, o que nós vemos é pessoas aflitas com baixas indenizações e, enfim, comércio neste caso tradicional era como estavam a protegidas, fechar. Sem, exato. Como estavam protegidas por ser histórica, sim, não é? Se o senhorio chegar com este género de proposta, as pessoas se aceitarem para ir embora, pronto, não, aí acabou, não é? Sim, eu penso que será uma raridade e não será generalizada esse exemplo. O que eu queria, pronto, a ideia de trazer aqui a questão das coletividades e sobretudo aquelas que se dedicam às artes e à cultura tem a ver com uma reportagem ótima que saiu no Expresso. De onde eu tirei estas frases, não foi? Exato. É, jornalista Rubem Tiago Pereira, com fotos de José Fernandes. É um tema raramente explorado. As artes e a cultura estão a perder lugar na cidade e com ela os artistas de artes performativas, os artistas plásticos, enfim, toda uma camada de trabalhadores e de pessoas que se dedicam às artes, porque as rendas estão caras, porque os espaços de trabalho, porque as coletividades nas quais são mostradas estes trabalhos e nas quais são até construídas algumas destas obras, estão a perder terreno. Portanto, isto diz respeito a uma lei das rendas, que mudou, depois essa lei das rendas em 2017 foi alterada para criar uma situação de exceção para as entidades de interesse social e cultural da cidade de Lisboa. Isso tem classificado algumas delas e impedido algumas delas de sair dos seus espaços. Eu ia dizer, mas então essa classificação não abrange estas associações? Algumas não. Abrange, mas não protege, porque, por exemplo, o artigo, a reportagem revela aqui um dado interessante em relação à Academia dos Amadores de Música, que mesmo assim conseguiu aguentar alguns anos com esta categoria. Mas que agora vai terminar. Mas que agora vai terminar, porquê? Porque a renda tinha que ter um sobre 15, agora não sei dizer este. Um quinzeavos do valor do patrimonial do edifício. E mesmo assim vai subir 1.000 para 3.000. O proprietário atualizou o valor do edifício e, portanto, a renda ficou incomportável. E ficou incomportável e, portanto, agora e é um problema, é um tema... a muitas pessoas. Sim, é uma estrutura centenária na cidade de Lisboa. Nós não temos escolas de música no centro da cidade. É triste. É triste, mas isto é uma legislação, uma política. E nós não podemos ficar alheios na política a esta situação. Porque isto pode se colmatar do dia para a noite. Basta mudar isto. Portanto, é isto. Isto teria que ser feito. Não foi feito. Mas, quer dizer, a regra e neste que momento estamos a perder. Avos já é uma regra que penaliza o senhorio, não é? O proprietário do espaço. Sim. Portanto, na sua opinião, o que é que se ia fazer? Não aumentar a renda ou o Estado entrar com algum dinheiro para a renda, sim, por exemplo? Eu acho que... Também não se pode estar a penalizar o dono do edifício, não é? Eu acho que essa ideia de que da penalização, enfim, numa cidade que vive uma grande parte da atividade económica é a especulação imobiliária, com uma grande compreensão da maioria das pessoas, que eu acho, enfim, compreensível, mas ao mesmo tempo descaracterizadora da sua própria cidade e da sua vivência e dos equipamentos que são oferecidos às pessoas que aqui vivem. Quer dizer, isto tem que ser contrabalançado, isto tem que ser visto enquanto, enfim, estrutura. A cidade é uma estrutura de bem-estar para as pessoas, em que as pessoas se revejam, em que as pessoas vivam e mais que vivam, usufruam de criação, da cultura, etc. Para terminar, o que, Ana, o artigo traz também muito interessante, a perspectiva dos artistas plásticos, que têm um grande déficit de espaços de trabalho, ateliês em que produzam as suas peças. Em Lisboa, sim. Sim. E portanto é isso, falta-me chão para também. Criar. Sim. Não tem chão, não tem espaço para criar. E outra perspectiva que também queria, só para finalizar, deixar aqui: a Câmara tem tido uma grande atividade na criação de espaços de fruição, enfim, a questão do teatro em cada bairro, etc. Mas não se tem preocupado com os artistas e com os espaços de criação, tanto para as artes performativas. Na sua opinião, os que já existem, certo? Enfim, estamos a perder teatros, estamos a perder espaços de ensaio, estão caríssimos, portanto, está toda a gente a ter que sair da cidade. Paralelamente, há uma grande preocupação com os espaços que oferecem cultura, mas não se dá garantias de estabilidade aos artistas que produzem essa mesma cultura e que devem ter a capacidade de ter espaços. António Proa, dois para minutos criar. Para si e depois dois minutos para o Manuel. Muito rapidamente. Dois, três. Bom, há um problema... geral, que diz respeito de facto ao agravamento do preço das rendas, mas isso prende-se precisamente com aquilo que a Antonieta dizia, quer dizer, não têm que ser os proprietários de edifícios particulares a suportarem a criação artística. Mas neste caso, até eu referia-me, era porque o estatuto que esta escola já tinha, já protegia de certa forma do grande já havia uma limitação, a lei já previa essa limitação. Só que vale a pena dizer que também, mas só para terminar este primeiro ponto. A escola tem para aí 3 mil metros quadrados ou 2, não é? Vale não a pena. É um espaço são 700 metros quadrados. 700, ok. Assim, menos em vez de 2 minutos, fico só com 30 segundos. Desculpa. Mas para terminar este primeiro ponto, de facto, o aumento do custo com os espaços dificulta estas atividades que tiveram durante muitos anos habituadas a que o custo para poderem ter um espaço era um custo diminuto, mas isso não dá o direito de que os proprietários tenham que suportar essa atividade. E portanto, se há uma preocupação geral relativamente à proteção e à promoção das atividades culturais que não têm por si só capacidade de pagar os espaços, então o Estado tem que assumir era esse papel. Era o que eu disse papel. Há bocadinho, que o Estado podia compartilhar neste aumento. E durante muitos anos isso não aconteceu. Mas também vale a pena dizer que as pessoas que pagam os impostos também têm que estar disponíveis para que o Estado fique com uma parte desses recursos para sustentar para a produção cultural. Para escolas de música, tomar a nós. E, portanto, não é? O que me parece que está aqui a faltar é uma política pública de apoio, de incentivo e de promoção à criação artística. Neste particular, vale a pena ainda assim dizer que a Câmara tem procurado responder de duas formas. Por um lado, com apoios financeiros às coletividades, e só neste ano o Orçamento da Câmara prevê mais de 8 milhões de euros de apoio às coletividades e às associações, nomeadamente na área cultural, e tem mais de 150 espaços municipais cedidos, quer sejam coletividades, bem, quer claro, seja ateliês de artistas. Então, se calhar é importante que o município de Lisboa, mas também o Estado, de uma forma geral, dê uma resposta a esta crise que se está a verificar. Uma coisa é certa, Manuel Lajo. A Ana Jara disse ali uma coisa que a mim me toca imenso, que é: uma cidade sem escolas de música ou sem escolas de outras artes até, é uma tristeza. Quer dizer, se nós ficarmos sem nenhuma escola no centro de Lisboa, sem nenhuma escola de música, porque as rendas são muito altas, porque as escolas não têm capacidade, é muito triste. Uma cidade deve ter também escolas viradas para as artes, e escolas de música, e escolas de pintura, e escolas de... não é? É verdade, é verdade. E, portanto, é triste. E por isso mesmo temos que continuar a apoiar esta escola, para ela poder ficar investir na cultura, academia, acho que, música, sim, de música. Em todas, aliás, eu acho que nós temos aqui uma questão, e isto não é tentar ver o copo meio vazio, mas o António fala em 8 milhões, e de facto 8 milhões é uma verba muito elevada. Mas que tem aumentado nos últimos anos. Tem aumentado, aliás, nos últimos anos, mas exatamente. Quando vemos um orçamento da Câmara de 1.300 milhões, 8 milhões não chega a 1%. E portanto é 0, qualquer coisa por cento do orçamento municipal. E do Estado, o que é que o Estado dedica também? Mas agora vamos ver quanto estes é que dá. Estes 8,5 milhões é só apoio direto às instituições, certo, não é que seja mais. O investimento na cultura mesmo, que é muito superior. E por isso eu gosto sempre de ver a coisa pelo lado positivo, e por isso... para terminar, quando, Manel, quando sim, falamos disto, para não, agora comecei. Não, sim, mas sim, só para dar nota de que, sobre este tema, o que é importante é que nós começámos a debatê-lo. Porque é assim que a coisa começa, e por isso é que nós chegamos às soluções. E por isso mesmo a Assembleia Municipal de Lisboa, por sugestão do PCP, aliás, vai levar a cabo, e depois por aceitação de todos os grupos municipais, vai levar a cabo um debate temático sobre este tema, que terá três sessões. O primeiro é no dia 9 de maio, estarão presentes, serão convidadas todas as associações e coletividades do concelho. Será no dia 9 de maio a primeira sessão. O tema desse dia será as sedes das associações de Lisboa, arrendamento, aquisição, manutenção e conservação. Estará, obviamente, a Câmara Municipal e também o Governo, para percebermos exatamente a questão que a Antonieta colocou. Agora mesmo para terminar, um conjunto de associações. A segunda sessão será no dia 16 de maio, após, obviamente, a Associativo Popular, dinamização das associações e criação de novos públicos. E só dar nota de uma questão, que é a terceira sessão, por acordo e proposta do PS também, os grupos municipais não falarão, nestas alturas, falarão na terceira sessão, por uma razão simples. O nosso objetivo é ouvir as associações e as coletividades estão no terreno, os seus problemas e não ouvir os partidos políticos, ouvir acima de tudo as pessoas que estão e as dificuldades que as pessoas sentem, para depois podemos tentar resolver os seus problemas e não ouvirmos uns aos outros, porque isso hoje a música, para isso estamos aqui no Fórum Lisboa. Hoje a música não é propriamente um fado, é uma escolha de todos. Vamos ouvir o E Depois do Adeus, do Paulo de Carvalho, a canção que serviu de primeira senha do 25 de Abril em 1974 e que todos sabemos de cor e salteado, seguramente. Temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Já sabe, muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, sinto em flor, eu te sofro em mim. Eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Em flor eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci. Amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Depois do amor e depois de nós, o adeus.